让钱来过身。 你有身份应该是很确实的。 energia fixa, chaminé de pronto, mas eu não sei. Colagem autorizada, pistão 7, vento 100 graus, 10 norte. Decolado aos 28, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Так, на данный момент 3, будет удар 9 метров. amigo 1-0, amigo 7-2-5-2-1, 7-2-3-2-8, correndo para o dia do lado comigo. 3. Chamele ali próximo da segunda frente. Yeah, sorry. localizado para Guarulhos, dia pelo 10 e o 360. Mata 10, primeira curva à direita, transição ótima. Acena no transporte 5006, e o controle 1208. total, o bom, para que você possa tirar a bomba, o bom, quando não pode fazer. Olha, 225, a contato da 27, 62, está em Roger, Alpha Juliet, Papa Zero Lima. Do 9761, 5031, na próxima 251, ao 9231.